mais que um gesto de amor. Crer em Deus é confiar no amor de Deus, pra entregar-se inteiramente ao céu. Basta só querer, é desejar estar unido a Deus e com Ele lutar pra vencer. Deus está no ar, no silêncio Ele me leva até o seu altar, me levanta em minhas quedas, só posso acreditar. Da palavra de Deus, pra entregar-se inteiramente ao céu, basta só querer, é desejar.